Começa agora na 95,3 FM, Rádio Fiscar ao vivo. Ciência, educação, tecnologia, cidadania e cultura. Olá, muito boa tarde para você que escuta diferente, escuta a Rádio Fiscar. Agora meio-dia e mais um minuto dessa quinta-feira, 11 de maio. Eu sou Eduardo Sotomayor. E eu sou Luína Almeida e o Rádio Fiscar ao vivo está no ar. Nos dias 15, 16 e 17 de maio acontece mais uma edição do Pint of Science, um dos maiores festivais de divulgação científica do mundo. O Brasil e outros 9 países encaram juntos o desafio de levar conhecimento à população de uma forma descomplicada, em restaurantes, cafés e bares. E São Carlos é uma das 10 cidades do estado de São Paulo que recebem o evento. Aqui na cidade é só escolher o tema e o bar. As atividades acontecem no Mosaico Bar e Restaurante, no West Brothers e Água Doce e Cachaçaria, sempre começando às 7h30 da noite. E no dia 17 de maio tem a mesa Minha Casa, Minha Cidade, um Laboratório Sustentável. Nesse bate-papo, os convidados vão dar alguns exemplos de iniciativas individuais e coletivas em prol da construção de cidades que sejam inclusivas, prósperas, criativas, educadoras, saudáveis e democráticas. Parece muito difícil? O consultor empresarial Paulo Arias, que atende os setores de agronegócio, alimento e área de concessões, participa desse bate-papo e está conosco aqui na Rádio Fiscar para adiantar um pouquinho desse assunto. Paulo, boa tarde, muito obrigado pela presença. Boa tarde, é um prazer estar aqui. Paulo, como construir uma cidade sustentável? Uma pergunta fácil, logo de vez, né? Bom, vamos lá, sem colas. Acho que uma cidade sustentável, ela tem que partir do ponto de vista de todo mundo que compartilha dela. E aí eu digo, vive nela, trabalha nela, depende dela. A cidade sustentável, ela só é possível com uma reconstrução do modelo que eu acredito que a gente tenha de cidade hoje em dia, mas essa reconstrução começando da própria iniciativa de cada um. Você não tem como fazer uma cidade sustentável se cada um não mudar o modo de perceber essa cidade, de interagir com essa cidade, de respeitar as outras pessoas que vivem nessa cidade. Eu acho que uma cidade sustentável, ela é uma utopia. Ela vai acontecer, espero que aconteça algum dia, mas ela é um processo de construção. No final das contas, eu até ouso dizer que é um processo de construção do próprio ser humano dentro desse planeta. É uma construção desse desenvolvimento que a gente vem ao longo do tanto tempo construindo. E claro, errando, sim, acertando algumas vezes, mas eu acho que tá aí. Acho que é ser crítico quanto aquilo que a gente faz e olhar para frente com olhos de novidade, o que tem de novo pra gente tentar. Acho que a gente já tentou muita coisa, mas tem muita coisa ainda pra fazer. Eu acho que esses diversos atores que vão estar presentes nesse debate vão poder trazer um pouquinho sobre isso. Paulo, para as pessoas poderem entender melhor, vamos tentar dizer assim, quais são as características do sistema que nós temos hoje em dia nas cidades e a cidade sustentável que nós gostaríamos de viver, quais seriam as preocupações dela? Então, quais as preocupações desse sistema de hoje em dia, o que guia as decisões hoje em dia e qual seriam essas outras opções numa cidade sustentável? Bom, esse é um ponto de vista meu. Eu sei, sim, que como eu sou administrador de empresas, a gente vai ter na mesa outros participantes ligados a outros setores. E do meu ponto de vista, eu acho que uma cidade dessa forma, ela precisa ser reconstruída com muita paciência, eu acho, mas eu acho que com foco dela se tornar cada vez mais inclusiva, sabe? Assim, eu acho que as cidades hoje em dia, ela exclui as pessoas, de certa forma. Eu acho que a realidade de grande parte da população que vive nas cidades é uma realidade muito dura. É difícil de você se locomover, é difícil de você viver, é difícil de você existir, às vezes. Por exemplo, se você pensar em discriminações raciais, discriminações sexuais, assim, isso daí é uma coisa assim, você exclui as pessoas. Discriminação física também, porque a sociedade, a cidade, né, não é desenhada, por exemplo, para quem tem uma deficiência. Nossa, Nunca, perfeito, né? um exemplo ótimo. Imagina você cadeirante aqui em São Carlos tentando subir uma avenida ou tentando se locomover para um transporte público. Então acho que é uma cidade que, como base, como norte, deveria ter isso, uhum, inclusivo. E eu vou ser mais... tentar ser um pouco mais... tentar refletir um pouco mais num ponto que eu acho que é crucial. Eu acho que o ser humano precisa perceber que é bom para todo mundo se todo mundo estiver bem. Sim. Isso é muito importante. É bom para todo mundo que todo mundo possa se locomover. É bom para todo mundo que todo mundo possa ter opções para estudar. É bom para todo mundo que tenha oportunidades de trabalho. É bom para todo mundo ter o seu potencial de desenvolvimento pronto ali, ou pelo menos, de certa forma, não dificultado por diferentes atores que às vezes estão trabalhando mais em torno do seu interesse, mas que cada um possa se desenvolver. Esse desenvolvimento humano leva a ocupações humanas, eu acredito, sustentáveis. Isso me parece que vai muito de adotar ações sustentáveis no dia a dia, né? Esse é um processo de construção, isso tem que ser feito um pouquinho todo dia. Como estimular as pessoas a adotarem essas ações sustentáveis, Paulo? Essa é uma pergunta... Nós estamos só com perguntas fáceis aqui, né? Tá bom. Vocês vão aparecer lá no Python. Vamos lá, como fazer isso? Eu acho que as pessoas têm que perceber que a sustentabilidade pega elas de diferentes formas. Nós somos, às vezes, chefes, nós somos, às vezes, empregados, nós somos, às vezes, membros de uma família, nós somos membros de uma comunidade, membros de um condomínio onde a gente mora, enfim. Uhum. A sustentabilidade, ela acaba interagindo com a gente de diferentes formas. A proposta de levar esses quatro profissionais para conversar lá no bar é tentar transmitir um pouco dessa experiência que cada um pode fazer, porque essa pergunta que você acabou de me fazer, para deixar mais difícil para mim mesmo, eu vou ampliá-la. Então, assim, se você me perguntou o que é bom para como é que a gente consegue fazer com que as pessoas se conscientizem, né? A minha pergunta vai além: como é que as empresas conseguem se conscientizar, como é que o governo consegue se conscientizar, como é que todo mundo consegue se conscientizar. Porque a partir desse consenso, e não precisa ser um consenso, ninguém aqui está pedindo para todo mundo chegar num acordo, sim, mas que todo mundo entenda que a liberdade do outro começa quando a sua termina. Então, isso entra numa série de aspectos. Precisa ser integrado. Eu acho que tem questões importantes que todo mundo pode levar para casa, como direitos humanos, questões de diversidade, gestão de resíduos, gestão de água. Como é que você pode tornar a sua vida mais sustentável? O primeiro exercício que eu peço para todo mundo fazer em casa agora, uhum, é ver a quantidade de lixo que a gente, por exemplo, produz. Separa o lixo ou não, né? O orgânico do reciclável. O que a gente compra, se é necessário ou não. Quanta comida a gente joga fora. Imagina, a gente vive num país em que a gente não teve educação financeira nas escolas. Pois é. E aí a gente também nem não política. Teve educação ambiental. Então, assim, imagina, todo mundo se juntou e criou uma cidade. É o que a gente tem hoje, é consequência disso. Certo. Paulo, e como, na sua visão, né, a ciência e a tecnologia podem nos ajudar a fazer a transição para o desenvolvimento sustentável, integrando as dimensões social, ambiental e econômica? Olha, a tecnologia pode ajudar de várias formas, incluindo outras dimensões que existem na sustentabilidade, que você pode trazer cultural, política, enfim, nossa, estou esquecendo algumas. Mas eu acho que a tecnologia, eu acho um erro a gente achar que a tecnologia vai resolver tudo pra gente se a gente não se conscientizar. Então, por isso que eu acho que realmente começa na gente. Ao mesmo tempo, eu acho que tem um potencial absurdo. Eu acho, assim, eu não sou uma pessoa que hoje em dia vive sem tecnologia, assim como vocês. A gente está cercado de fio, bateria, enfim. Sim. Ao mesmo tempo, eu fico feliz que tem profissionais, por exemplo, como o Eduardo, que vai estar lá, que vai conseguir trazer um pouco pra gente dessa visão da tecnologia. Sim. Eu acho que é importante a gente pensar na tecnologia como uma ferramenta, mas a gente parar de depositar as nossas esperanças em coisas que a gente... Não esquecer do nosso papel, né? Sempre Exatamente. Tem um humano atrás da tecnologia. Tem um ser humano atrás da tecnologia. E outra, tem uma questão muito importante: a tecnologia tem que ser para todo mundo. Não dá para ser tecnologia para poucos. Então, pensando de novo, trazendo de novo a questão de ser inclusivo, né? Uhum. Vamos trazer a tecnologia para todo mundo, né? Então, é uma tecnologia que tem que estar disponível. E é uma tecnologia que tem que ter uma função. Não dá para ser uma função né? Assim, existir por existir. Existir por Exatamente. Existir. Você tem que ter uma função clara. E a gente tem tantos desafios globais. E aí, pensando, por exemplo, nessa agenda 2030 que a ONU tem, os ODSs, que são conhecidos como os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Que também vão ser abordados na mesa no dia 17. São 17, para deixar resumir bem eles, são 17 objetivos que a ONU traçou. Tem 169 metas lá dentro. Uhum. E esses 17 objetivos são diversos. Você tem vida terrestre, vida na água, você fala de paz, justiça, instituição eficaz, você fala inclusão, enfim, social, inclusão, né? Social. Você fala de um monte de coisa lá dentro. E é uma forma de você conseguir pelo menos colocar o norte de onde a gente quer atingir. E aí, quando você traz todo mundo para isso, para essa discussão, é que a coisa, acho que, começa a ficar interessante, porque todo mundo começa a ver um ponto, mas pelo menos, mesmo que de diferentes perspectivas, vê um ponto onde a gente precisa chegar. E eu acho que é aí que vai estar a sustentabilidade. Então é quando o cara que trabalha, ou o profissional que trabalha com tecnologia, vai conseguir ter um foco, talvez, para o trabalho dele, para tentar solucionar um problema que todo mundo tem. Ou a pessoa que trabalha, ou o profissional que trabalha com uma outra questão, vai também perceber que a sustentabilidade faz parte do seu trabalho. Eu trabalho com muitas empresas, e uma coisa que sempre me interessa muito é se a sustentabilidade ela permeia todo mundo. Você de repente pega um cara de compras, uma pessoa que trabalha lá como gerente de compras, e como é que a sustentabilidade pega esse cara? Ah, a sustentabilidade como é que faz? Né? Eu compro de alguém. E essa empresa que eu compro, esse fornecedor, ele é um fornecedor que segue regras ali, trabalhistas, corretas? Ele segue regras ambientais? Quer dizer, isso daí pode parecer distante a área de sustentabilidade, às vezes, da operação, mas é uma coisa que só vai funcionar quando aquilo ali estiver bem próximo de todo mundo, né? Exatamente, quando estiver na vida de todo mundo. Acho que é importante complementar que essas metas, né, dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU, elas são acompanhadas por um conjunto de indicadores para que os governos, a sociedade civil e as próprias empresas revejam suas ações. Exatamente. Isso que o Paulo estava falando, e prioridades em favor de um novo modelo de desenvolvimento. Paulo, num país como o Brasil, em que cerca de 86% da população é urbana, é fundamental a gente refletir sobre quais práticas são mais eficientes na melhoria da qualidade de vida nas cidades. Eu acho que essa mesa do Pint of Science é fundamentalmente isso. Eu queria que você falasse um pouco sobre a importância de levar a ciência e essas discussões para os bares, de aproximar as pessoas desses assuntos. É importante não só levar, mas que as pessoas apareçam, sabe? É importante que todo mundo venha para discutir, porque eu acho que não é algo que eu vou conseguir sair com uma resposta, que a Liane vai sair com uma resposta, que a outra professora aqui da UFSCar que vai falar com a gente, o Eduardo, ou o Djalma Nery do Veracidade vai sair com uma resposta. Eu acho que a resposta está um pouco em cada pessoa e a solução vai estar no consenso. Então eu acho que essa discussão vai ser muito boa, principalmente para levar para as pessoas essa discussão de forma clara e simples. Eu acho que a gente peca nisso, todos os profissionais nas suas áreas acabam pecando, quando a gente tenta explicar o que a gente faz para alguém, como a gente faz e qual é a solução que a gente pelo menos imagina, a gente acaba pecando usando termos muito, muito técnicos que nem todo mundo entende, né? É difícil de explicar, é difícil de você ilustrar, é difícil de você deixar o espaço para a pessoa perguntar. Então é isso que a gente está propondo lá, que a gente vá, leve o nosso ponto de vista. Sim. Que as pessoas perguntem as dúvidas que elas tenham e que saia todo mundo de lá com um monte de dúvida na cabeça e talvez algumas respostas. Ótimo. O Paulo, que já adiantou, participam da mesa Minha Casa, Minha Cidade, um Laboratório Sustentável, o educador Djalma Nery, fundador do Veracidade, o professor Eduardo Simões, que é docente na USP e que fez de sua casa um verdadeiro laboratório sustentável, usando seus conhecimentos para desenvolver sistemas e promover o uso de recursos naturais. E da bióloga Liane Prints, que é chefe do Departamento de Apoio à Educação Ambiental aqui da UFSCar. Paulo, por favor, deixe um convite para todos participarem da mesa, que acontece no dia 17, às 7:30 da noite, lá na Água Doce Cachaçaria. Olha, tá fácil de fazer o convite, porque assim, quarta-feira, aparecer para tomar uma cachaçinha. Poxa. Para tomar uma cerveja. Nada do que ninguém já não faça, né? Nesse friozinho tá fácil de aparecer. Então, por favor, compareçam nas atividades culturais da cidade. É isso que dá vida, é isso que dá discussão. Saiam do cubo, aceitem o novo sempre. E façam o melhor para botar a mão na massa, para participar da reconstrução de um mundo que vai ser melhor para todo mundo. Cada pessoa é muito importante, é uma pecinha muito importante nessa engrenagem, né? Falou bem. Muito obrigado pela sua participação, Paulo. Nós nos vemos na semana que vem no Pint of Science, que é gratuito no Brasil e as pessoas só pagam o que consomem nos locais em que acontecem os bate-papos científicos. A programação completa e outras informações estão disponíveis no www.pintofscience.com.br e no Facebook em www.facebook.com/pintbrasil. E aqui em São Carlos, além da USP e de outras instituições, o evento conta com o apoio da UFSCar, por meio da Rádio UFSCar, FAI UFSCar e a TV UFSCar. O Rádio UFSCar ao vivo fica por aqui, mas você continua bem informado ouvindo a 95,3 FM. Uma boa tarde para você e até mais. Boa tarde. Este foi o Rádio UFSCar ao vivo. Ciência, educação, tecnologia, cidadania e cultura. Aqui na 95,3 FM, escute diferente.